desgostos para todas as idades. Muda a voz e as borbulhas no rosto. Dizem que estamos na puberdade, pobre idade em que não queremos ser o que somos, mas o que seremos. Dizem-nos que estamos a crescer, mas ao espelho não. É isso que vemos. Encarar tudo isto é uma ciência. Julgar, saber mais que a mãe e que o pai. Pensar que é maçã da adolescência. Já está madura, mas nunca mais cai. Encarar tudo isto é uma ciência. Julgar, saber mais que a mãe e que o pai. Pensar já está madura, mas nunca mais cai. É difícil pensar no futuro entre a primavera e a paixão. Pensar nos tudo pode ser duro quando nos palpita o coração. Ter um fim de semana caseiro, protegido de todos os perigos. Quando o que era mesmo porreiro era poder sair com os amigos. Encarar tudo isto é uma ciência. Julgar, saber mais que a mãe e que o pai. Pensar que é maçã da adolescência. Já está madura, mas nunca mais cai. Encarar tudo isto é uma ciência. Julgar, saber mais que a mãe e que o pai. Pensar que é maçã da adolescência. Já está madura, mas nunca mais cai. Ver o VH1 e MTV por bastante gel. Comprar tudo aqui e ali, porque selo se posso parcelo, bater quase.